retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, querida e querido ouvinte. Bom dia, grande Evaldo, na nossa mesa de som, como sempre é. Forte e firme, né? Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari. Sou biofísico e psicólogo. E hoje, na primeira parte do programa, você vai ouvir a voz mais romântica do rádio, ajustada pelo grande Evaldo na mesa de som. Portanto, sou eu mesmo quem vai começar a falar, mas pausadamente, com começo, meio e fim, conforme me ensinaram. Tá certo, Evaldo? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é: sim, queremos comer e ser feliz. Esse é um tema fantástico e eu achei muito bom falar hoje. Se você se lembra do último programa, que foi logo no fim de semana do feriado, e muita gente ouviu no carro, outros ouviram tirando a mala, né? Outros ouviram com a sogra e tudo mais. Nós estávamos falando a respeito do sistema digestivo, onde nós explicávamos quais os problemas que poderão ser tratados pela biofísica, tais como pocas e dentes, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, todos aqueles monte de aparelhos que nós temos. Todos sabem que além desses órgãos mencionados, existem também alguns órgãos periféricos na parte de digestão, que são importantíssimos. Então imagina aqui comigo, sabadão, ou domingão, feriadão, né? Estamos com os amigãos, ou com as amigonas, no caso das mulheres, e o companheirão, ou companheirona, faz aquele churrasco para a gente comer até cair, né? Picanha, maminha, linguiça gorda, costela, fraldinha, enfim, tudo que é de bom, sempre regado com muita cerveja e caipirinha, né? E aí acabamos de comer tudo isso e sentimos aquele estufamento, começamos a ficar inchado. Parece que nossa barriga virou um balão, né? Alguns até dizem que parece gravidez de 8 meses, né? Alguns falam isso para mim também. Impressionante. Vocês já sentiram um problema com este? Bom, o que se faz normalmente é ir tomar um sal de frutas, um medicamento para o fígado ou outra droga qualquer. Você, minha amiga ou meu amigo, já pararam para pensar o que ocorre aqui nesse problema de estufamento? Vocês já olharam para sua boca e viram se a dentadura não está velha? Se a ponte do dente, aquela ponte que foi feita, não está forçando? Se não tem falta de algum dente, não está fazendo com que a comida machuque a gengiva? Será que a oclusão dessa boca, dos seus dentes, está correta? E ao mastigar uma carne mais encorpada, né, como eu falei, para assim dizer, não está criando um problema de trituramento e os pedaços não estão chegando muito grande no estômago? Acredito que se não for estes os possíveis problemas de má digestão, então quando aquela beleza daquela carne chegar no estômago, nós iremos ter um problema de ácido clorídrico que é produzido no estômago para fazer a digestão. Por isso que você estufou. Havíamos esquecido que alguns dias antes estivemos com uma azia tremenda, mas ao invés de procurarmos o motivo de nossa azia, não! Nós fizemos o quê? Nos apressamos a tomar um antiácido. E como o próprio nome diz, mata-se os ácidos e depois vamos ver o que acontece. Não é mesmo? Né? Então, aquela deliciosa picanha, maminha e assim por diante, cai como se fosse uma pedra no estômago. Pau! Como se fosse uma bomba atômica. E lá fica até sei lá quando. As pessoas chamam isso de digestão lenta. Olha só o nome que eles dão. Eu pergunto, é mesmo a digestão lenta ou você não está levando em consideração aqueles goles a mais de pinga, aquela cervejinha a mais fora de hora, ou ainda aqueles 18 remédios que você toma e cuja cápsula que envolve o remédio precisa ser corroída no estômago para que o remédio venha a fazer efeito e com isso detona toda a flora estomacal? Qual será o motivo? Aqui eu não estou nem considerando o fato de que este churrasco era para comemorar a vitória antecipada do seu timão do coração e que iria levantar a taça naquele dia. Mas surpresa, o timão perde de virada no final do segundo tempo. Já ouviu isso acontecer, Valdo? Esse aí é fogo. Aí não há estômago que aguente, não é mesmo? A essas alturas você deve estar se perguntando, mas não há nada para fazer para melhorar isso? Claro que há, eu vou dizer, mas se eu não tiver tempo de dizer tudo que eu tenho que falar, então anote o meu telefone aí para tirar as dúvidas e fazer outras perguntas. Meu telefone é Clínica Os Cinco Pilares, 3081-0829. 3081-0829. Mas estamos acompanhando o nosso querido pedaço de picanha ou maminha que está descendo, que teve um gosto muito gostoso, mas depois passa a ser outra coisa, pelo corpo. E chegamos no intestino delgado, intestino grosso, onde esse pedaço de mau caminho, ou seja, um pedaço de suculenta carne, vai nos dar os nutrientes e vai se transformar em uma massa fecal. Para que isto aconteça, temos uma ajuda do senhor fígado e do senhor pâncreas, que nos fornece a bile e o suco pancreático. Beleza! Mas é aqui que começam outros problemas, pois é, a deficiência de qualquer desses dois órgãos, pâncreas ou fígado, vão implicar no mínimo em gases, inchaço da barriga, estufamento ou qualquer outro desconforto, e vai até doenças graves, como doença de Crohn, que é uma irritabilidade do intestino grosso, câncer, infecções por micro-organismos e outras porcarias mais que a gente já conhece. Lembra do nosso churrascão e do nosso amigão? Pois é, ele foi feito com muita farofa e pão, que contém glúten. Sabe o que o glúten faz? Se transforma algumas vezes em uma massa que parece um piche e bloqueia a absorção dos nutrientes da proteína da carne que acabamos de comer, e novamente não adiantou nada todo o esforço e a perda de energia de se comer tudo aquilo. Quer dizer, fica aquela massa presa nas paredes do intestino e nada se absorve, né? Agora estou olhando aqui a cara do Evaldo e a cara da Mônica. Xiii, a coisa está preta, né? Parece que estou fazendo a cara de... Então vamos ser todos vegetarianos, né? Passamos a ser vegetarianos, acabou o churrasco. Passamos a ser churrasco de berinjela, churrasco de abobrinha, churrasco dessas coisas todas. Mas não tem graça nenhuma. Mas em todo caso, pode fazer. E daí a doutora Mônica vai falar do churrasco de berinjela orgânico. Já pensou que coisa maravilhosa que nós vamos ter? É, uma saída. Mas se vocês lembram do tema de hoje, é: sim, queremos comer e ser feliz, né? Pois é, meu amigo e minha amiga, podemos utilizar as terapêuticas existentes na biofísica para limpar o fígado, o pâncreas, o estômago e o intestino. Temos à nossa disposição fitoterápicos. Gostou dessa? Fitoterápicos, que ela fez eu treinar ontem a noite inteira essa palavra, porque eu não sei falar direito. É fitoterápicos, ortomolecular, homeopáticos, homotóxicos, que poderão fazer a limpeza geral desses órgãos e vocês nem precisarão se preocupar com nenhuma doença digestiva. Tem tudo pronto para vocês. Tem gente que está pensando, mas eu tenho um problema de vesícula e não posso comer tanto assim. Bom, se seu problema é só de pedra na vesícula, que já é bastante, Então isso é super fácil de ser resolvido, sem nenhuma intervenção cirúrgica. Existem procedimentos da biofísica que fazem eliminar as pedras e limpar o fígado da gordura, né? Agora, se você já tirou o fígado, então aí complicou. Então, minha amiga e meu amigo, se este fim de semana agora você for comer e beber um pouco a mais e sentir os desconfortos que mencionei aqui, telefone para nós na segunda, que iremos dar uma resposta para o seu problema, pois cada um é um e não existe dois casos exatamente iguais. Nós sabemos que cada pessoa e cada indivíduo é uma pessoa diferente uma da outra. Nosso telefone é 3081-0829 e nosso site é www.clínicaoscincopilares, e tudo escrito, os cinco pilares, cinco não é numeral, é escrito, .com.br. Então você poderá entrar no nosso site e ver também. E agora eu vou me despedindo de vocês. Você vê que eu falei a primeira parte, pois tenho que dar uma palestra sobre o aparelho renal na Lapa, aqui na Lapa, e estou meio atrasado, então estou meio correndo. Por isso eu vou deixar vocês com a voz mais linda do rádio brasileiro, elegida por mim, que é a da doutora Mônica, minha esposa. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, Evaldo. Aqui quem fala é Mônica, sou dentista, trabalho com odontologia natural, uma odontologia desintoxicante, e esposa do Dr. Miguel, que está se despedindo agora, mas ele volta na semana que vem. Então, tchau, boa palestra. É. Hoje nós vamos falar sobre, continuando aqui o que o Miguel estava falando, sobre, essa é uma espécie de ciclo que ele estava mencionando, o ciclo dessa alimentação, um ciclo simples, né? Então a maioria das pessoas não está nem sequer ciente de que existem esses ciclos biológicos naturais. Nós simplesmente nos alimentamos e excretamos e temos a nossa vida normal, sem perceber que nós temos alguns horários, alguns... seria assim, ciclos internos que são automáticos e nós não temos controle, são involuntários. Existem pesquisas feitas sobre esses ciclos fisiológicos, principalmente por um cientista sueco, R. Wehrlund, por T.C. Fry, da American College of Health Science, em obras sobre esses relógios biológicos. É isso mesmo, nós temos relógios biológicos dentro de nós. E por inúmeros outros pesquisadores e cientistas que estudam esses ritmos que acontecem uma vez por dia. As informações dessas pesquisas, desses autores, são base para que nós possamos entender o funcionamento eficaz de pelo menos três ciclos por dia, que acontecem todos os dias. Para simplificar, nós ingerimos o alimento, que a gente vai chamar aqui de apropriação. Nós absorvemos e usamos parte desse alimento, que é a assimilação. E nós nos livramos do que não nos serve, que é a eliminação. Então, é simples. Embora cada uma dessas três funções ocorra sempre, até certo ponto, cada uma é mais intensa durante certas horas do dia. Então, do meio-dia às 8 horas da noite, ocorre a apropriação. O que é a apropriação? É a deglutição e a ingestão. É quando nós estamos nos alimentando. Colocamos o alimento na boca, mastigamos, deglutimos e começamos a digestão. Isso se dá com mais propriedades, melhor, do meio-dia às 8 horas da noite. Das 8 horas da noite às 4 horas da manhã se dá a assimilação. Ou seja, tudo aquilo que nós apropriamos do meio-dia às 8 será assimilado. As vitaminas, os sais minerais, as proteínas, tudo o que serve para o nosso organismo, das 20 horas às 4 horas da manhã. E das 4 horas da manhã até o meio-dia do dia seguinte é a eliminação. Então, tudo o que, depois de ser apropriado e é ser assimilado, não serviu, será eliminado. São sobras orgânicas e restos de alimento. É a nossa higiene natural. A base dessa higiene é que o corpo limpa, cura e conserva a si mesmo. Já imaginou se nós não eliminássemos aquilo que nos serve e ficasse uma porção de toxina circulante no nosso organismo? não conseguiríamos nos conservar e nos limpar a si mesmo. Então, esses três ciclos são importantíssimos e mantêm a nossa vida. Nós somos aquilo que nós cheiramos, tocamos, vemos, ouvimos e comemos. Ou seja, nós somos aquilo que nós sentimos. Somos aquilo que nos emociona e aquilo que pensamos. Nosso alimento é o ar, a água, o sol, os produtos da terra e tudo aquilo que nos rodeia. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos também são nossos alimentos. Quanto maior o nosso contato direto com a natureza e quanto mais comermos alimentos ricos em substâncias vivas, o que são substâncias vivas? São substâncias que, por exemplo, um morango. Se você plantou um morango, aí você colhe esse morango, cozinha, depois adiciona açúcar, congela, fica 3 meses congelado, aí você põe no micro-ondas e come. Não está vivo, esse é um alimento morto. Ele já passou por muitos processos. Agora, se você colhe esse mesmo morango maduro ali no pé e come, é uma substância viva, rica em energia vital. Essa energia vital vai dar ao seu organismo a energia suficiente para fazer com maestria essa apropriação, essa assimilação e essa eliminação. E assim você não fica doente. Então, quanto maior quantidade de substâncias vivas, quanto maior o contato direto com a natureza pura, mais o nosso corpo se torna belo, forte, flexível. Mais a nossa vida afetiva, as nossas emoções, se libertam das emoções que nos amarram, que são medo, julgamento, raiva, frustração. Mas a nossa mente se liberta. Só um minutinho que o Miguel está voltando aqui. Desculpa. Esqueci a chave. Por favor. Está aqui, sua chave. Achou? Ah, obrigado. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu pegar mais. Até então, mais. Tchau. Até semana que vem. Voltando aqui, ouvinte. Olha, o Miguel é um marido maravilhoso, uma das melhores pessoas que eu já conheci até hoje, boníssimo, inteligentíssimo, brilhante. Mas, minha querida ouvinte, eu acredito que, como seu marido, ele também só não esquece a cabeça porque está presa no pescoço. Mas, voltando àquilo que eu falava, nosso alimento é o ar, a água, o sol e os produtos da terra. Então, nós devemos nos libertar das emoções que nos amarram, medo, julgamento, raiva, frustrações. E quanto mais a nossa mente se liberta dessas limitações, mais a nossa vida espiritual desabrocha. Nós temos um equilíbrio fisiológico e uma saúde física. Esse equilíbrio fisiológico, vou explicar, fisiológico é o normal, ouvinte, o nosso equilíbrio normal, como as nossas funções normais se processam, e a nossa saúde física, não estou falando da emocional, física mesmo, nossa saúde que funciona os músculos, que funciona toda essa apropriação, assimilação e eliminação. Esse equilíbrio das funções normais e a saúde física depende de 3 funções: da alimentação, metabolismo e eliminação. Se nós compararmos o nosso corpo a um fogão a lenha, a alimentação é o nosso combustível. O metabolismo é a combustão, ou seja, aquela lenha queimando. E a eliminação é a evacuação dos resíduos. É quando você joga fora aquilo que sobrou da lenha queimada. Alimentos de mais ou de menos e alimentos inadequados tornam o metabolismo muito devagar, que é o que o Miguel estava falando há pouco tempo. E a eliminação insuficiente provoca retenção de resíduos que deveriam ser evacuados. Então, a eliminação insuficiente, aqui que eu estou dizendo, é insuficiente, pobre em nutrientes e pobre em energia. Muitas vezes, você não se alimenta muito, mas se alimenta muito de alimentos mortos. Se você se alimenta demais de alimentos sem energia, o seu organismo não vai ter força de eliminação. Força para jogar fora o que não serve para você. Então, vai reter resíduos. Reter, normalmente, aonde? Dentro do seu intestino. Existe um estudo muito interessante sobre colonoscopia, aquele exame que olha o intestino por dentro, o cólon por dentro. E muitas vezes as pessoas que se alimentam mal, que não bebem água e que não ingerem esses alimentos vivos com energia vital, tem retenção de muita toxina dentro do intestino. Isso é visto nesse exame, colonoscopia. E isso não tem nada a ver com a idade da pessoa. Existem mocinhas de 17, 18 anos que têm intestinos muito sujos e muito velhos, pode-se dizer assim. E existem senhoras que têm uma alimentação regradinha e que comem bem e que fazem exercícios e têm aquele intestino rosinha, aquele intestino brilhante, aquele intestino saudável e jovem. As toxinas provocam sintomas, sensações desagradáveis, para avisar que está havendo um desequilíbrio. Senão, como nós saberíamos que o nosso organismo está tendo problemas, se não fossem os sintomas? Se nós ignorarmos essa campainha de alarme, a capacidade de eliminação dos órgãos excretores, ou seja, os intestinos, o rim, fígado, pulmões e a pele, fica saturada. E aí aparecem sintomas gerais de intoxicação, intoxicações graves. Então, nós temos que prestar atenção. Vamos tentar fazer a nossa alimentação, e principal, do meio-dia às 20 horas, e perceber que nós estamos assimilando os alimentos das 8 horas às 4 da manhã e evitar nos alimentar nesse período. E vamos procurar regrar os nossos horários e estar das 4 horas da manhã ao meio-dia no banheiro para fazer essa eliminação. Qualquer desses horários entre esse intervalo, né, das 4 horas ao meio-dia, para que o nosso organismo se acostume com a eliminação neste horário. Na semana passada, ouvinte, eu falei para vocês sobre o ecobaldinho e expliquei como é que se faz. Hoje eu vou só falar rapidamente aqui como que nós devemos usá-lo. O ecobaldinho é importante para que nós consigamos, na sequência aqui do que o Miguel falou e do que eu expliquei dos ciclos naturais, para que nós consigamos ter essa alimentação viva, ter essa alimentação em casa, na nossa casa. Às vezes é difícil achar um local que vende os orgânicos ou que vende os alimentos vindos da agricultura natural. Então, se você começar pouco a pouco, ter a sua hortinha em vasos ou ter a sua hortinha no seu quintalzinho, no seu cantinho, a sua saúde e a da sua família vai ser muito melhor para vocês todos. Todos eles vão ter menos doenças e vão estar muito mais felizes. Então, a maior parte do que nós consideramos lixo pode ser reaproveitado. O ecobaldinho é uma maneira simples e prática que também você pode ajudar na prevenção, na preservação do nosso meio ambiente. O lixo deve ser tratado com ecobokashi. Eu lembrei a vocês da outra vez o que é o ecobokashi. Eu vou passar a receita do ecobokashi e ele existe também para ser comprado no mercado. Existe o ecobokashi pronto. Ele, como matéria orgânica, que é o nutriente que o solo necessita para desenvolver as suas plantações, um solo que possui esse tipo de material pode ser considerado com boa fertilidade e, consequentemente, com uma boa produtividade. Em vasos para plantas ornamentais, onde é colocada uma camada de lixo tratado, não ultrapassar o lixo 4 dedos, cobrindo com a mesma terra. No jardim, onde é enterrado em buracos de aproximadamente 40 centímetros, planta-se por cima. O chorume, que é um resíduo líquido formado pelo lixo tratado, pode ser jogado fora, no vaso sanitário. Então, você vai cobrir o seu baldinho com uma colher cheia de ecobokashi, depois vai colocando o seu lixo, o lixo da sua cozinha, casca de laranja, casca de chuchu, casca de ovo, todos os resíduos vegetais, de preferência picadinho, porque assim o seu composto orgânico vai ficar melhor, mais homogêneo. E vai espalhando de forma a aproveitar melhor o espaço interno desse baldinho, que ajuda no processo de fermentação. A espessura dessa camada de lixo não deve ultrapassar a medida de 4 dedos. Coloca novamente o ecobokashi na medida anterior e assim faremos camadas intercaladas de ecobokashi e lixo até que o baldinho fique cheio, sendo que a última camada deve ser sempre de ecobokashi. Agora com o baldinho cheio, feche e deixe curtir, fermentar por uma semana. Você pode fechar com a própria tampa Ou você pode fechar com um papel alumínio, várias camadas de papel alumínio. Por volta do segundo dia, inicia a retirada diária do chorume. Semana que vem, eu vou continuar a falar para vocês sobre o eco baldinho e vou dizer como se prepara o eco bokashi. Aos poucos eu vou dando essas informações, ouvintes, para que não seja um processo muito difícil para vocês se preparando. Então, eu já vou encerrando o nosso programa. Vou me encontrar com o Miguel, que deve estar preparando o seu programa do aparelho renal. E se você quiser mais informações sobre esse assunto dos ciclos biológicos, sobre o assunto que o Miguel comentou, por favor, ligue para nós. 3081-0829. Tenha uma boa semana, ouvinte. Até sábado que vem, às 10h30. Muito obrigada. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.